JJ491, Rádio Continental, 1520 AM. A verdade em primeiro lugar. A verdade em primeiro lugar. Oh, oh, oh. Rádio Continental. Continue na sintonia. É gostoso de ouvir. Continental AM.